Nós sabemos que um grande número de irmãos nossos, quando desencarnam, vagueiam por zonas espirituais ou mesmo entre nós. E fazem isso porque não acreditam no bem, não cultivaram durante a vida uma educação espiritual para que quando o corpo se extinguisse, soubessem o que fazer. Muitos continuam ainda vibrando em egoísmo, em ignorância, e se utilizam de nós, encarnados, para manterem perpetuado essa sua ânsia de continuar dentro dessa vibração. O nosso planeta ele está tomado dessa ambiguidade de luz e trevas. Assim como todos nós, quando durante um único dia manifestamos coisas positivas e coisas negativas, porque estamos sim em processo de transformação. A questão que não observamos é que cada vez que nós tendemos para um lado ou para o outro, nós nos vinculamos a mentes que estão nessa mesma vibração. E através desse vínculo, nós abrimos espaço para que eles se manifestem através de nós. Então nós não podemos dizer que o mal que existe é fruto dos outros. Todos nós temos uma parcela de colaboração em tudo o que acontece ao nosso redor. Toda essa obra que nós observamos, ela só se cria através do esforço. E quando falamos em obra, obviamente falamos em obra do bem. Todo aquele bem que nós vimos e aquele que nós nem percebemos, ele está sendo sustentado por alguém que está trabalhando nesse sentido, está vibrando nessa energia. Então não podemos mais nos colocarmos numa posição de desconhecimento ou alheia a tudo o que acontece. Nós temos que perceber que o adiamento dessa nossa disciplina acaba nos colocando em posição igual àqueles que nós apontamos como errados. Dessa forma, estamos desperdiçando diariamente as oportunidades que Deus nos dá. Cada pequena célula do nosso corpo, ela é um micro-organismo, se assim quisermos entender. E ela se manifesta através da nossa vontade. Através da nossa vontade, que chega através do nosso pensamento. Pensamento esse que nós nem nos damos conta durante o dia do que estamos pensando, e cada pensamento está criando, e cada criação está se materializando, primeiramente dentro de nós, e a partir disso, sendo exteriorizada. Quão grande é a nossa responsabilidade, mas também quão grande é as nossas possibilidades de fazer com que esse cenário possa ser mudado, possa ser transformado. Eu falei em disciplina. Já passou da hora de nos darmos conta dessa capacidade. Já passou da hora de nos darmos conta de que muitos estão fazendo para o nosso bem. Cabe a nós agora retribuirmos esse bem e colocarmos nessa grande obra de Deus a nossa parcela de contribuição. Que possamos pensar seriamente nisso e começando através da nossa capacidade mental, dos nossos pensamentos, essa mudança. Fiquemos todos em paz e que assim seja.